Sete, Quebec Serra, frequência livre para coordenação. Romeu, Oscar tem livre decolagem da 197. Venta de 190 graus com meia dúzia nós. Porte iniciando. Gol no 982, no solo agora os 43, livre à direita, 121, decimal 9. Na Blood Door, na 3544. Sente. Alguma velocidade de tempo visual agora para o setor de voo na tua assistência? Assim que visual, o senhor será autorizado a aproximação visual. Trip 5221 no chame o centro Recife, frequência 125, correção 1260. 1260, trip 5221. Autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Autorizado, na Juliette, vai para o portão 5 com 195. Romeu Lima Lima, poderia confirmar a radial de saída? 300, 300. 300, ciente. Tá passando o que, Romeu Oscar? É o quilo Romeu Oscar, senhor? Quilo Romeu Oscar. Suba para 1000 pés, corredor Sierra. Autorizado Sierra November Delta Hotel 085, vai prosseguir direto. Sai inicialmente no corredor Axé, curva direita, pista no 7. 5542 é o código, 198 é o controle. O meu tampoco, o Romeu Lianin, vamos estar no pátio 3, intenção de decolagem da 10. Afirmativo, pode manter. É a mesma cópia e só modificando a pista agora no 0. Autorizado 085 para estar movendo o hotel, descola com a curva direita para o corredor Axé, aciona 5542 e controle 9.8. Correto, Romeu Lima Lima, livre acionar, seu preenche tarde. Fala, boa tarde, tudo bem. 98, nosso cordial, bom dia. Bom dia. Controle da Bahia, Salvador, Abjet 5819. Abjet 5819, contato radar, suba 340, direto da EL. Direto da EL 340 e ascensão 5819, obrigado. Estou 3859. Autorizado até a Oscar, reporta para ingressão ao 7 de novembro. Controle, o Xaneia 6250, condições visuais, autoriza a descida para 2000. Controle, Xaneia 6250, condições visuais, autoriza a descida para 2000. 2.000 pés autorizado, reporte localizador. Autorizado 2.000 pés, vai reportar no localizador autorizado, Oceania 6250. Salvador, o Romeu Lima Lima. Lima, acionado para o táxi autorizado, irá decolar a partir da Delta. Lima Lima, me confirma, Talbert. Tá bom, né? Uno? Bom dia, visual natural. Vai cruzar a Taxway Alpha e manter a posição na Delta. Na Delta vai chamar a torre em 18,6. Na Delta chamar a torre em 18,6, de maneira. Onde vai ver 51? Prossiga. É, linda me deve, né, senhor? Pra gente. Se o centro autorizar. Senão seria linda, beleza, né? 01 para o. Autorizado, 631, no Champagne Taxi. É, chamar para o táxi. 631, na 01. Objeto 5891, voo IBDEV. IBDEV da presente, muito obrigado, controle. IP 5494 tem livre pouso a 10, o vento é Dino 30 graus com 4 nós. Livre pouso, IP 5494. Chané 6250, torre 18,6. Torre 18,6, Chané 6250, até logo. Objeto 589, chame Recife, 251. 251, bom dia, obrigado, controle. Bom dia. Tá 17, é isso? Sim, só um minutinho. Né, 6250, estabilizado, ele é. 6250, muito bom dia. Continue a aproximação aguardando pista livre. É o número 2 para pouso. Ciente, 6250, doutor Chané. Pronto para qual, Pedro? Salvador, Salvador, vai fazer o circuito de tráfego da 17. A torre vai pagar para o senhor a curva que vai fazer inicialmente. 0151 é o código e vai manter a frequência da torre em 18,6. Lógico. Juliette, cotejamento correto, chame agora a torre em 18,5. Chama pro táxi, Julie. 5494 no solo 52, livra direito no 219. 6250, tem livre pouso na 10, o vento é de 130 graus com 4 nós. Autorizado pouso na 10, Chanel 6250. Táxi Oceané 63, ano 1, são 1,65 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando galeão. Táxi autorizado via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18,5. Indy Alpha 18,5, obrigado, bom dia. direita nona. Alinho, mantenha no site de November Alpha, reporte quando entrando para a decolagem. Romeu Lima Lima, está mantendo o ponto de espera da Delta? Romeu Lima Lima, vai manter o ponto de espera e aguardar. Eu vou decolar a aeronave da 197 que vai fazer o corredor forte, ok? Então, por gentileza, mantenha a posição e aguarde. Mantendo, Lima Lima. Zero no solo 54, livra direito no 21 decimal 9. Livrando direito 219, custa né? 625 já. Solo Salvador, bom dia, custa né? 625, livrou. 6250, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 2. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 2, no Janeiro 6250. Standby AT clear, November 709, Fox Goofy. Reporta para ingresso no 7, Alfa Vitor Juliette. November Alpha, pronta? Entre November Alpha após decolagem, vai cruzar o campo, o campo no ponto médio da 1028, ok? November Alpha tem livre decolagem da 1.7, o vento é de 1.60 graus com 4 nós. Romeu Lima Lima Lima, mantenha na zero. Tá alinhado, mantém o Romeu Lima Lima. November 709, Fox Golf, are you ready to copy? Clear to Kilo Delta San Whiskey, flight level 380 via Upper Zulu 41 after confirmed plane route. Momo Departure. Trova Transition. Mike Oscar, this is Departure, Trova Transition, Tango Romeo Oscar Vitor Alpha. After Departure, left turn, Squawk Code 5552. Salvador Departure Control 119.8. O eixo da pista ali, viu, o November Alpha. Report for startup November 709 Fox Wolf. Roger, the readback is correct. Romeu, Romeu Lima, decolou 58, curva à direita, reporte cruzamento do eixo da 1735. Curva na direita, reportará o eixo da 17, cruzamento, Romeu Lima. Ciente na escuta do controle. Romeu Lima Lima, estou no visual autorizado cruzamento no farol de Itapuã, 119.8. Romeu Lima Lima. 340, via Peruí 50. Subida da El, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem. 5570 é o código, 198 é o controle. Copiar a saída, mas não tem. Só a subida da El, Leda, Bidev. Bidev? Isso, Bidev. Pra Luísa Delta Eco Vitor, Bidev. Autorizado 340, sobre o 2650, saindo da El, transição Leda e após Bidev. Transponder 340, 1798 é o ponto. Correto, chama para posicionar no 983. Oi, Itapuã, corredor Axé, mantendo o meu pé. Confirme a proa ideal para o destino. 300. Suba até o 085, condições visuais, após o farol da barra, direto destino. Após o farol da barra, atenção 085, atrás dos olhos, eu li nenhum. Ascensão 085 já está autorizada. Assente, a partida presente 085 após o farol da barra na proa do destino. Afirmativo. Bom dia, vai 3 a 9. Salvador, Xené 63, zona 1, fechou da El, cruzando no 1510. Dia Patrulha, Xené 63, zona 1. 63, zona 1, contato radar, suba ao 360 na proa de da El. 360 na proa de da El, Xené 63, zona 1. Vitor Juliette, decolou agora o 02, curva à direita, reporte para início, só permite. Reporte para girar a base. Curva à direita, reporte na base, olha o Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, autorizado sinal da ONU 7. Autorizado sinal da ONU 7, Alfa Vitor Juliette. Juliette, autorizado toque arremetido na 7, o vento é de 1,4 graus com 7 nós. O Alfa Victor Juliette vai para a ponte completa, senhora. Gente, está autorizado pouso na 7, o vento é de 1,4 graus com 7 nós. Autorizado pouso, 1,7, Alfa Victor Juliette. Juliette no solo 06, autoridade backtrack, reporte livrando no 7. Bravo, doutorizado até a Papá, reporta para o cruzamento da 17. 251. 1251? Afirmativo. Ok. Júlia, até a próxima. Autorizado posto seguro, uma centena, via Golf 677, subida Coral, curva direita, pista 170263, é o código 198, é o controle. Bravo Delta, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem, já está acionando, né? O táxi de decolagem agora 4826. E abre para o senhor também. Hotel de Matango? Doutor Lima, eu entendi muito pouco. O senhor quer ir pra Prado Forte, é isso? Ingressão na 7. algum nome específico pra gente colocar aqui no, na fichinha, pro pessoal do controle ficar mais fácil pro pessoal do controle, ou não tem? Marca 9983, stand by, to clear. O grupo Zulu pronto para corte. Autorizado Salvador, grupo Zulu no mil pés, vai sair na Praia do Forte, vai prosseguir direto. 0127 é o código, 198 é o controle. Da 3896, desça para 2 mil pés, chegada a Mari 1014. Autorizado. Obrigado. Metáxi de decolagem com a torre 186. É 198 hoje, hein? Hotel Matango, bom dia. Livre Sanache, Metáxi. Possível estimado de pouso. Talvez uma linha estimada de pouso é 1440. 1440. Stern, Cop Code 5575. Salvador Departure Control 119 at small 8. Ciente. Okay. As filed. Took a departure and flight level 290, squawking 5575 and 119 decimal 8 for departure. Affirmative. The route is Upper 8 58, Puka Departure, Aracaju Transition.